Rádio Esperança, o som de todos os corações. Rádio AM, 850 kHz, a sua esperança. Esta é a sua sintonia, ZYI 909, em 850 kHz, 1 kW de potência. Rádio Esperança AM, mantida pela Igreja Assembleia de Deus em Picos, localizada na Avenida Deputado Sá Urtiga, número 1000, Picos, Piauí. Rádio Esperança AM 850 kHz. Picos, Piauí. Picos e grande região em sintonia com a Rádio Esperança. Esperança. Rádio Esperança AM, anunciando Jesus para Picos e toda a região. Picos, ouve Esperança, uma emissora da Assembleia de Deus. Estamos apresentando o programa Semeando Vidas. Esta é a Rádio Esperança AM, o dia todo com você. Com você. Unishop Tá Limpo, centro de solução, limpeza e higienização, produtos de limpeza, empresa especializada em equipamentos e produtos de limpeza industrial, residencial, hospitalar e outros. Unishop Tá Limpo, fica na rua Coelho Rodrigues, 395, centro, em frente à Unimagem. Maiores informações, ligue 999850159 ou 999923968. Organização Irmão Francisco e Irmã Edilena. Ei, você está pensando onde vai matricular seu filho em 2022, não é? Então confira as vantagens que só o Colégio Univar do Moura oferece para o ano de 2022. São 300 vagas e bolsas de estudo com até 50% de desconto. Nossos alunos se superam constantemente, com resultados únicos de alto desempenho, pois são apoiados por uma metodologia de ensino eficaz e uma equipe docente constantemente capacitada, formando uma educação mais forte e de resultados. Conta ainda com uma das maiores estruturas da cidade, com centro esportivo e centro aquático. Matricule seu filho no Colégio Univar do Moura. Turmas da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Primeiro Ano do Ensino Médio. Corre lá e garanta sua bolsa de estudo. Entre em contato conosco pelo telefone 3422-9860. Rádio Esperança, o som de todos os corações. Corações. Olha o desfile de ofertas Piauí Eletro aí, gente! Ou abre alas que as ofertas vão passar! Caixa de som com parcelinhas de R$24,70. Ventilador 40 centímetros ou secador de cabelo por R$ 279,00 à vista cada. Penteadeira com luminária por R$ 97,00 mensais. Churrasqueira elétrica por R$ 349,00 à vista. Cozinha 4 peças em MDF com parcelas de R$ 125,00. 10, nota 10, no quesito preço baixo. 10. Nota 10. Desfile de ofertas Piauí Eletro. Folia, alegria e muita economia. Piauí Eletro. Compromisso total com você. Você que está precisando de um advogado, seja para consulta ou para acompanhamento processual, pode contar com o Escritório de Advocacia Monaelto Gonçalves, especialista em causas civis, criminais, previdenciárias e trabalhistas. Serviço de planejamento previdenciário, orientando qual é o melhor benefício para o cliente. E se você estiver com problemas de empréstimos com juros abusivos, negativação indevida no SPC e Serasa, procure o Escritório de Advocacia Monaelto Gonçalves, Avenida Getúlio Vargas, 504, sala 206, segunda da Picos Piauí, ao lado da Blossomville. Atendem toda a macro região de Picos. Contato 819-9451-6763 ou 99420-2167. Nossa beleza tem garra, nossa essência tem respeito, nossa mistura tem arte, tem cheiro, tem brilho que não dá pra explicar. Beleza é o que você deixa sentir. Na vida, na alma, na pele, no contato. Por onde você passa, sinta a beleza que leva você onde menos imagina. Blossomville, a arte de fazer beleza. 89-3422-5339. Avenida Getúlio Vargas, Picos, Piauí. Rádio Esperança AM, anunciando Jesus para Picos e toda a região. Rádio Esperança AM, anunciando a verdade através da palavra de Deus. Picos, ouve Esperança, uma emissora da Assembleia de Deus. Jesus, nossa maior esperança. Esperança AM. Tudo de bom para você e sua família.